Dia de Ação de Graças. É um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos da América. E onde quer que esteja um grupo de americanos, eles param naquele dia especial para comemorar e comer um peru. E durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de estarem em combate, uma parte da tropa americana ia comemorar o Dia de Ação de Graças. E aquele dia estava tranquilo. Todos os soldados reunidos em volta de uma grande mesa onde o peru seria servido. E havia peru para todos. E todos estavam famintos. Um dos soldados apareceu ali com uma garrafa de uísque e disse: "Olha aqui, olha o que eu consegui para a gente comemorar." E todos gritaram: "Viva! Urra!" Eram gritos de alegria. E já estavam colocando a mão na comida quando um tenente disse: "Amigos, sugiro que antes de comermos, façamos uma oração para agradecer a Deus." E aí, diante daquela proposta inesperada, aquele que estava já com a mão na coxa do peru, largou. O outro, que já estava enchendo o copo de uísque, parou também. E todos ficaram constrangidos. Foi então que o jovem tenente, tirando o boné da cabeça, sendo imitado por todos, começou a orar da seguinte maneira: "Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este alimento, porque sabemos que há milhares de homens que não o têm neste dia de graça." Então, os pensamentos de todos os outros soldados naquela mesa foram levados aos outros soldados que podiam estar em campos de batalha na Europa inteira e não tinham sequer a ração do dia. E aquele tenente, continuando a sua oração, disse: "Pai, abençoa as nossas amadas famílias nos seus lares, pois de todos nós sentem muitas saudades." Então todos os companheiros à mesa levaram seus pensamentos para o outro lado do mar, lá na América, onde mães, esposas, filhos, filhas, pais pensavam nos filhos nos campos de batalha. E por fim aquele tenente orou: "Ó Deus, abençoa também todos os soldados que, através do mundo, estão lutando agora, sejam aliados ou inimigos, porque todos estão guerreando por uma causa que imaginam que é justa." E quando ele orou até pelos inimigos alemães e japoneses, toda a tropa foi tocada no coração pelo verdadeiro espírito de ação de graças. Todos começaram a pensar que o favor de Deus, a graça de Deus, não era somente para os americanos, mas para o mundo todo. E quando aquele tenente terminou a sua oração e disse amém, todos comeram com muito respeito, com muita seriedade, com o coração agradecido por estarem vivos naquele dia de ação de graça. E quando aquele almoço terminou, todos os copos de uísque estavam intactos. Ninguém havia bebido nada. Porque um moço ali trouxe a presença de Deus naquele lugar. Quando você estiver diante de uma mesa, por mais simples que seja o teu alimento, não se esqueça de levantar os olhos aos céus e agradecer a Deus, como fazia o nosso Senhor Jesus, que nunca comeu um pedaço de pão sem agradecer ao Pai Celestial. E tudo que te vier, seja bom ou seja mal, dê graças a Deus. Porque o Evangelho nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus.